André Cidiz Moral. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Vai! Senta concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Eu tô no bailão, copo na mão, e ela tá de longe chamando a atenção. Senta concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. E eu tô no bailão, copo na mão, e ela tá de longe chamando a atenção. Tô no bailão, copo na mão, e ela tá de longe chamando a atenção. No bailão, no bailão, no bailão, vai. E ela joga o rabão no bailão, no bailão, vai. E ela joga o rabão no bailão, no bailão, no bailão. E ela joga o rabão no bailão, vai mãe, vai, vai, vai, vai. Senta concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. No bailão, vai, vai, vai, vai jogando o rabão. Senta concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Ô parceiro, aumenta o volume do som. Vem no balanço da turma da brigadeira assim, ó. André Cidiz, o mural de Ibicoara. Eu tô no bailão de copo na mão, e ela tá de longe chamando a atenção. Tô no bailão de copo na mão, e ela tá de longe chamando a atenção. No bailão, no bailão, no bailão, e ela joga o rabão no bailão, no bailão, no bailão, vai. E ela joga o rabão no bailão, no bailão, no bailão, e ela joga o rabão, vai, vai. Senta concentrado, fica concentrado. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Descendo e subindo, vai mulher, vai. Senta concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Você quer sentar concentrada, fica concentrada. Solta a brigadeira, DJ Boy.